quantos morrem sem negar Jesus. Ó, quantos choram por Deus e imploram carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta,